no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Cacá Santiago. Amigo ouvinte, começa agora mais um programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilhe a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Jejum e Oração. Narra o Evangelho que um homem se aproxima de Jesus e fala: Senhor, tem compaixão de mim. Ajude o meu filho. E Jesus responde que para auxiliar o menino era necessário jejum e oração. Ainda hoje, fazemos os mais variados apelos ao Divino Amigo. Aqui é a doença que nos faz mal. Ali é o sofrimento que nos assola. Mais adiante, a perda de algo ou de alguém que nos desequilibra. Como ontem, com o pai aflito, Jesus nos socorre incansavelmente. Conforme narra o evangelista, o mestre orientou que devemos jejuar aquilo que possa nos fazer mal ao corpo e ao espírito imortal. Os prazeres ilusórios, os comportamentos perturbadores, as inclinações negativas, as reações malsãs, as coisas frívolas e fúteis, enfim, tudo aquilo que intoxique a nossa alma. E orar, para receber energias vitalizantes e estabelecer uma ligação com os nossos benfeitores espirituais, profundamente interessados em nosso crescimento espiritual, tornando-se dócil às inspirações e fortalecido perante as dificuldades deste mundo em que vivemos. Jejuar e orar. Eis o roteiro para fruir por nós e em nós a energia luminífera daquele amor que Jesus tanto irradiou. Hoje aqui com a gente para comentar sobre esta passagem do Evangelho está Moisés Lima, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vindo, Moisés. A história é conhecida. Um pai vai pedir ajuda a Jesus por causa do filho, que sofria perseguição de um espírito perverso, que muitas vezes fazia com que o menino se jogasse na água, outras vezes no fogo, tentando causar o suicídio. O mestre, vendo a cena, responde que para aquela classe de espíritos é necessário jejum e oração. Profundo ensinamento, não, Moisés? Olá, Cacá. Olá, amigo ouvinte da Rádio Fraternidade. Com certeza, Cacá. No livro Vinde a Mim, inspirado pelo nosso benfeitor Daiarte, ao André, está um pouco da história do menino possesso. O pai dele era escriba e os patrões dele odiavam Jesus. O filho estava cada vez mais descontrolado. A irmã o ajudava a cuidar do menino, mas ela insistia que eles deviam procurar ajuda em Jesus de Nazaré. Quando saía das crises, o menino dizia não saber o que tinha ocorrido. Pedia desculpas ao pai pelo desequilíbrio e pelos riscos que se colocava a correr. Mas o pai, carinhoso e dedicado, Cacá, dizia que o filho não se preocupasse, pois sabia que não podia controlar aquela força que o impelia a tomar as atitudes equivocadas. Certa vez, ele soube que Jesus estava em Cesareia de Filipe e pediu a ausência do trabalho, alegando a necessidade de viajar com o filho, e lá conseguiu o auxílio com Jesus. Daiarte nos conta que naquele momento, ninguém teve a certeza se realmente ele ficou curado do processo obsessivo, Até porque só com o tempo conseguimos medir se estamos ou não envolvidos por espíritos inferiores. O tratamento, a cura, é sempre gradativa. Mas sabemos que um tempo depois desse encontro em Cesareia de Filipe, o pai do menino passou a seguir Jesus, Cacá. Numa certa manhã do ano 30, lá estava ele, ouvindo o mestre no Sermão da Montanha, e seus olhos brilhavam de gratidão ao mestre. O menino cresceu ouvindo os ensinamentos de Jesus e sempre que podia, ia com o pai aos encontros com ele. E lembrando da infância conturbada, tornou-se cristão, Cacá, e testemunhou com a própria vida junto a outros cristãos nos circos romanos. O caso do menino possesso, além de nos trazer esse ensinamento sublime sobre o jejum e a oração, é uma prova de que os fenômenos mediúnicos e as influências espirituais não foram criadas com o espiritismo, como muita gente pensa. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atitudes. E eles respondem que influenciam a tal ponto que não raras vezes são eles, os espíritos, que nos dirigem. Ora, a possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual não foi criada por Kardec no século XIX. A humanidade sempre admitiu algo além da matéria, sempre estabeleceu contato, ligações com o mundo espiritual. É verdade, Moisés. E com o tempo, sem compreenderem como se dava esse intercâmbio, atribuíam os fatos a deuses e seres mitológicos. Mas de uma coisa tinham certeza, Moisés. A ação não partia deste plano. Aos poucos, os médiuns, aqueles que servem de instrumento entre o mundo terreno e o espiritual, ficaram conhecidos. E pela falta de entendimento da ferramenta mediúnica, os médiuns foram considerados deuses, pessoas escolhidas, especiais. Um exemplo disso, Moisés, são as pitonisas na antiga Grécia e as sibilas na cultura greco-romana. Paralelo a isso, Israel era construída pelas comunicações com o Espírito Jeová, através dos profetas. Na África, as tribos lidavam também com a mediunidade, ainda de forma primitiva, com o intercâmbio psicofônico, resultando na religião que hoje conhecemos como afro-brasileira. Então, o mundo lidava de forma ostensiva, dia após dia, Moisés, com os espíritos. E era assim mesmo. Mas o tempo passou e o que era natural passou a ser visto como demoníaco, sombrio e várias outras denominações. Iniciou-se a caça às bruxas, que na verdade eram os médiuns. Era a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas por ser um dos períodos mais obscuros da nossa história, Cacá. Dentre os perseguidos, destacamos Joana d'Arc, a mulher que unificou a França através das orientações dos espíritos, como Santa Catarina e São Miguel. Ela, que na verdade veio com a missão de preparar o terreno francês para a vinda do Espiritismo, possuía as ferramentas mediúnicas da vidência e da audiência. A Inquisição já estava atuante e acabou condenando Joana à fogueira. E depois, Moisés, o que era visto como equivocado passou a ser sobrenatural e místico. E é justamente nessa época que surge Kardec e inicia o trabalho da codificação a partir de fenômenos que não ocorriam somente na Europa, mas também na América. O Espiritismo veio explicar que o contato e a interação com o mundo espiritual é tão natural quanto qualquer sentido que possuímos, como o tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. Mas infelizmente, Moisés, até hoje, lidamos com os mitos da sobrenaturalidade acerca dos fenômenos. E veja bem, Cacá, não analisamos o que ocorre ao nosso redor. A passagem do menino possesso é um caso clássico de processo grave de obsessão, chamado subjugação. É muito comum no meio espírita falarmos sobre o processo obsessivo, mas esquecemos que todo processo obsessivo começa numa simples e sutil influência negativa. Sendo médiuns ostensivos ou não, somos influenciados pelos espíritos, tanto para o bem quanto para o mal. É verdade, Moisés. Influência todos nós sofremos, pois faz parte do livre-arbítrio da pessoa que nos sugestiona. As pessoas são livres para falar, expressar suas ideias e irradiarem suas energias. Mas se aceitamos, concordamos, ouvimos essas sugestões, Moisés, entramos no campo da perturbação, né? É isso mesmo, Cacá. A influência é comum a todos os seres. Inclusive Jesus sofreu influência quando esteve encarnado. Energias, espíritos desencarnados e encarnados influenciavam. Quando Jesus estava no mundo, estava inserido numa psicosfera. Espíritos a todo momento cercavam ele e as pessoas que estavam ao redor do mestre. Os encarnados, nas figuras dos fariseus, saduceus e romanos, lá se encontravam para influenciá-lo também. Mas Jesus não se perturbava. No nosso caso, interagimos com as mais variadas energias o dia todo. Na nossa casa, na rua, no trabalho, com as pessoas que convivem com a gente. Os espíritos que nos perseguem ficam ao nosso lado. E muitas vezes, Cacá, se utilizam de outras pessoas para causarem algum transtorno. A influência pode se dar de muitas formas. Mental, emocional e energética. A mental é uma ideia, um pensamento, uma sugestão psicológica. O emocional atinge o sentimento e as emoções. O energético desarmoniza os famosos chakras, os nossos centros de força, os sentidos psíquicos que permitem a nossa sensibilidade e interação com o mundo espiritual. O campo de influência é vasto realmente, Moisés. É comum nos influenciarem para faltarmos às atividades do centro espírita. Então, quando vem uma ideia, ah, estou cansado, é melhor ficar em casa. Foi uma influência mental. Atingiram o chakra coronário ligado à nossa mente. Se vier o desânimo, afetaram o chakra cardíaco. Se nos sentimos realmente cansados, com dor na perna, prostrados, afetaram o chakra esplênico. Ou então, estamos prontos para sair e sentimos dor de barriga. Enjoo, Moisés. Os espíritos podem ter afetado o chakra gástrico. E por aí vai. Mas sempre temos duas opções, Moisés. Percebemos e não acatamos essa influência, ou aceitamos e passamos ao grau de envolvimento. E é exatamente assim, Cacá. Na influência, a gente percebe, mas não sente. Por exemplo, eu percebo o pensamento, mas não sinto nada em relação a ele. Posso ter uma percepção de desânimo, mas não me sentir desanimado. Aqui, estou apenas no grau da influência. Se eu começar a sentir a vontade realmente de faltar à atividade, se me sentir desanimado, cansado, Cacá, significa que estou na perturbação. Mas aqui ainda estou no controle. Posso facilmente dizer não a essas sugestões negativas e ser ativo no processo. Posso pedir um passe, fazer uma oração, enfim, usar os recursos que temos para sair da perturbação. Agora, se eu não consigo nem pedir ajuda, não consigo orar e ainda concordo com o espírito, achando mesmo que tenho que ficar em casa, que tenho que faltar a atividade do centro espírita e falto, saí da perturbação, Cacá, e passei para o envolvimento. Quando a gente acata a sugestão e começa a interagir segundo a vontade, as ideias dos espíritos, estamos envolvidos com eles. Aí já começa o risco de entrarmos no processo obsessivo. Você falou da oração, Moisés, e é impressionante. Porque a oração é o primeiro sinalizador de que algo não está bem. Basta a gente orar e se não conseguirmos, sinal vermelho. Pode ter uma energia ou um espírito impedindo a comunicação com os nossos benfeitores, né, Moisés? Ah, sim, é verdade. Quando um espírito quer nos desequilibrar, a primeira coisa que ele faz é afetar a possibilidade da oração, Cacá. Porque ele conhece. Ele sabe que podemos, a qualquer instante, pedir ajuda aos espíritos nobres. E quando fazemos uma oração verdadeira, os espíritos inferiores são rapidamente afastados de nós. Primeiro, pelo choque das energias. E segundo, porque a gente muda a frequência vibratória. Então, eles não conseguem sintonizar mentalmente conosco. Daí, eles cortam essa comunicação. De que forma? Dificultam o raciocínio. Aí não conseguimos concatenar as ideias, perdemos o foco, ou então a nossa mente começa a fervilhar com outros pensamentos, outras cenas e quadros mentais. Eles podem também, Cacá, influenciar, dizendo que a oração não adianta nada e assim por diante, sabia? É, e eles acabam conseguindo, Moisés, porque não temos o hábito da oração. Oramos muitas vezes sem sentimento, sem estabelecer, de fato, uma comunicação. Ou então, Moisés, oramos desesperados, irritados, com os sentimentos negativos. Dessa forma, a oração não funciona. Os espíritos inferiores sabem disso, né, Moisés? Sabem mesmo, Cacá. E é por isso que eles não querem que a gente consiga orar, que a gente aprenda a orar, pois sabem da eficiência da prece. A primeira coisa que devemos fazer é orar. Se ainda sentirmos a vontade de orar, mesmo com dificuldades, ou então buscarmos outro meio de sairmos da influência negativa, já que não conseguimos estabelecer uma comunicação com o alto, estamos na perturbação. Agora, se desistirmos, ficarmos enfadados, revoltados, ou acharmos que tudo vai passar, é só uma questão de tempo, Cacá. Fingindo que não estamos perturbados, já nos encontramos envolvidos pelo espírito inferior. Mesmo afetando os outros chakras, Moisés, o objetivo é sempre os chakras superiores, ligados à nossa mente, não é? A casa mental é o que temos de mais precioso no campo da segurança psíquica. Sem dúvida, meu irmão. A mente contém a nossa história, todas as informações referentes a nós, as nossas vidas passadas. É através da mente que o espírito se manifesta e é na mente que se influencia o psicológico. E é isso que os espíritos desejam, mudar o nosso psicológico, pois é a forma que reagimos às coisas que nos acontecem na vida. É a maneira que enxergamos o mundo, que vemos a nós mesmos e nos comportamos com as outras pessoas. Quando os espíritos desequilibram o estado psicológico, é muito difícil, Cacá, da gente sair sozinho. Porque nunca vamos achar que tem algo exterior. Vamos acreditar que somos nós mesmos pensando ou sentindo tal ou qual coisa. O interessante, Moisés, é que afetando o psicológico, afeta o comportamento e o encarnado pode mudar completamente. Às vezes de forma sutil e às vezes não. O encarnado muda o jeito de falar, de se vestir, de se colocar perante o outro e acha o comportamento correto e muito natural. Não enxerga a mudança e se enxerga, acha que tem que ser daquela forma mesmo, Moisés. Nesse caso, a pessoa já está envolvida com o espírito e até em processo obsessivo, Cacá. Mas no grau do envolvimento acontece um fenômeno que devemos dar muita atenção. A ligação psíquica. Sempre que nos envolvemos com o espírito, criamos uma ligação mental com ele. Para nos perturbar, o espírito precisa estar perto de nós, da nossa psicosfera, a atmosfera espiritual, Moisés. Nós precisamos sentir a irradiação dos pensamentos e da energia magnética dele. O espírito precisa estar ao lado, falando, sugestionando, influenciando com as energias. Mas no envolvimento, com a ligação mental, o espírito não precisa estar perto, Moisés. Pode estar bem longe, que a influência vai ser igual, como se estivesse do nosso lado. E é exatamente assim que acontece. Através dessa ligação mental, passam imagens, sons, pensamentos, energias, sentimentos. Enfim, o espírito sabe exatamente o que estamos pensando, sentindo, querendo. Por isso que muitas vezes, na palestra do Centro Espírita, as pessoas dormem. O espírito às vezes nem está perto da pessoa. Os benfeitores que fazem a segurança do Centro Espírita não permitem que os espíritos entrem para perturbar os encarnados. Mas o espírito nem precisa estar ao lado da pessoa, Cacá. Do lado de fora mesmo da instituição, pela ligação psíquica, ele consegue influenciá-la. É, Moisés, é uma linha do tempo. Por isso, a importância da análise diária. Temos que saber o quanto nos perturbamos. Em quanto tempo permanecemos envolvidos, porque é o tempo que vai dizer se estamos ou não em processo obsessivo. Quanto mais tempo permanecemos envolvidos com o espírito, mais nos acostumamos às energias dele e menos conseguimos resistir à influência dos pensamentos dele. Precisamos, Moisés, nos esforçar para não entrarmos em processo obsessivo. Com certeza, Cacá. A obsessão é uma doença da alma e nos causa muita dor. É um período amargo mesmo, Se a pessoa não teve forças para resistir no grau da influência e no grau da perturbação, não consegue resistir na obsessão. Ela precisa da ajuda de um orientador espiritual que trabalha no centro espírita. A obsessão também possui graus, Cacá. Ela pode ser simples, média e complexa, e daqui partir para a fascinação ou a subjugação. Através da orientação, são definidas as estratégias de auxílio para que a pessoa saia o mais rápido possível do controle dos espíritos inferiores. O problema é que na obsessão, a pessoa acha que pode sair sozinha e às vezes nem admite que está obsidiada e começa a se afastar de quem realmente pode ajudar. É, Moisés, na obsessão a pessoa junto com o orientador consegue reverter o processo. Mas na fascinação e na subjugação é necessário o esclarecimento do espírito que persegue. E a fascinação é o grau mais perigoso, porque o espírito atua no que a pessoa gosta. O nome cabe muito bem, porque o encarnado fica fascinado com as ideias, com o novo comportamento, com a nova maneira de ver as coisas. Acha que está tudo certo. E quando alguém vai falar com ela, Moisés, que observou algo errado, o fascinado diz que o outro é que está errado, o outro é que está obsidiado. Exatamente. Na subjugação, apesar de ser mais chocante, pois o encarnado não controla mais a questão motora, não controla os movimentos, ele, o encarnado, tem a lucidez mental, Cacá. Quando está fora da crise, quer ajuda, igual ao menino possesso. O fascinado, não. A mente fica cheia de sofismas e é muito complicado auxiliar, porque a pessoa não quer ajuda. Bem complexo realmente, Moisés. Mas Jesus nos deixou a orientação segura para qualquer etapa do processo de perseguição espiritual, jejum e oração. O jejum moral, Moisés, dos nossos defeitos, e a comunicação, o contato constante com os nossos maiores, né? Sim, Cacá. Jejum moral. E nesse jejum moral, alguns pontos são fundamentais. Análise, o estudo e o trabalho no bem. O estudo é a lanterna que nos mostra o caminho a seguir. Que livro estamos lendo, por exemplo? Será que deixamos para estudar só nos dias de centro espírita? O estudo é o meio que nos possibilita separar o joio do trigo, a informação certa do raciocínio sofista plantado nos bastidores da mente. E um dos graves erros que cometemos é cair na forma. Estar no centro espírita não garante nada, porque o que nos afasta dos espíritos inferiores e nos aproxima dos bons espíritos é a nossa conduta, a nossa busca fora do centro espírita. Isso não quer dizer que não precisamos, então, estar no centro espírita. Não é isso. Precisamos e devemos, porque seguimos essa doutrina. O centro é o nosso laboratório, mas a vivência, Cacá, é fora dele, no cotidiano. E o trabalho no bem, Moisés? Os espíritos contrários usam o sofisma que, quando estamos em perturbação ou em processo obsessivo, não podemos trabalhar no bem. Lê do engano, né, Moisés? Não só podemos, como devemos trabalhar no bem. Mas, Cacá, primeiro temos que saber o que é trabalhar no bem. Não é somente ir às tarefas de assistência no centro espírita, ou ajudar alguém no dia a dia. Por exemplo, ajudei um idoso a carregar as sacolas, ou ajudei uma criança na rua, então trabalhei no bem? Não, não é nada disso. Isso deve ser feito também, porque são atos de ajuda ao próximo. Mas o trabalho no bem é o desenvolvimento de alguma tarefa que vai edificar a nós e ao nosso irmão. Aqui, um estudo que fazemos em grupo, onde vamos preparar a aula, estudar para compartilhar o conhecimento. Ali, é uma tarefa que vai ajudar o centro espírita mesmo. Quantas vezes nos colocamos para servir, Cacá? Quantas vezes chegamos ao dirigente e falamos assim: olha, estou à disposição. Existe alguma coisa que eu possa ser útil? Quero trabalhar no bem. Eu posso ajudar? O trabalho no bem nos liga ao ideal dos espíritos nobres. É o momento do nosso dia que estamos voltados a Jesus. Mas ninguém quer trabalhar no bem. Geralmente, adotamos medidas mais fáceis para resolver o nosso problema. Aqui o passe rapidinho, para dissipar as energias. Ali um estudo, rapidinho, de 15 minutos. Como se passe e estudo fossem mecanismos de fuga do problema. Ajuda no efeito, sim, mas a causa permanece. A causa é a nossa transformação, a nossa vontade em querer mudar. Não seremos espíritos puros da noite para o dia, mas precisamos querer, pelo menos, trabalhar no bem. Você já viu espírita, cristão, que não trabalha no bem, Cacá? Não é esquisito? Mas, infelizmente, quando estamos sob influência malsã dos espíritos ou dos nossos defeitos, não enxergamos essa questão. É mesmo, Moisés. Fugimos do trabalho no bem porque exige tempo, exige dedicação fora dos horários marcados de atividade da instituição. E sempre podemos ser úteis. É claro que alguém, em fascinação, não vai fazer palestra ou dirigir uma atividade, porque a mente dela está sob o controle de espíritos perversos. Nem colocará alguém em processo obsessivo para trabalhar mediunicamente, pois isso acirra a ligação mental. Devemos, Moisés, preservar a pessoa que está nessas condições, mas não podemos deixá-la inútil. Ela pode fazer trabalhos manuais, administrativos, desenvolver apostilas de estudos, que depois vão passar por revisão. Claro, Cacá. O fascinado não pode lidar com outras pessoas porque vai servir de interlocutor de sofistas. Mas pode ajudar, sim, fazendo uma apostila. E aí pode ser esse meio de estudo que vai esclarecê-lo. Vai gerar aquela luz, o alerta, para ele finalmente admitir que algo está errado e buscar ajuda. O subjugado não pode fazer muita coisa, pois necessita de remédios específicos, remédios físicos. Afinal, cada etapa do processo obsessivo exige tratamento específico, tratamento adequado. Mas o importante, Cacá, é enxergarmos como uma doença que passa. Basta o nosso empenho para tal. Quem não está em processo deve ter a consciência de que não está imune, pois ainda é imperfeito. Então, pode sim desenvolver a doença. Não é enxergar a obsessão como algo natural da imperfeição humana. Não é nada disso. Processo obsessivo não é normal e devemos nos preservar, nos prevenir. E quem se encontra em processo obsessivo não deve desanimar. Ao contrário, deve se esforçar para tratar da doença e saber que o resultado, a longo prazo, será satisfatório. E logo, logo poderá voltar ao equilíbrio e à saúde mental e psíquica. E agora, mais fortalecido e consciente, para não cair de novo nas malhas obsessivas. E seguir as orientações, né, Moisés? Não basta buscar orientação, nós devemos segui-las. Não podemos pedir orientação só por pedir, devemos seguir. E a orientação é sempre seguir os ensinamentos do Mestre. Jejuando os nossos defeitos, buscando a nossa reforma, a vigilância para não darmos vazão a personalismos equivocados, a comportamentos e sentimentos que levam à nossa derrocada moral. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Devemos buscar essa austeridade, Moisés. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Moisés. O programa Pão da Vida chegou ao final. Obrigado por ter estado aqui com a gente, conversando sobre este assunto tão importante que é a obsessão, Moisés. Sou eu que agradeço, Cacá, poder compartilhar essas informações e estamos vibrando muito para que todos nós consigamos caminhar sem ter que provar dessa experiência dolorosa. Com certeza, esse é o caminho a ser seguido. E se cairmos, levantarmos rápido, pois já temos o conhecimento do que é necessário fazer. E tenhamos a certeza, Cacá, de que nunca estamos sozinhos. Quando buscamos a edificação espiritual, quando nos esforçamos para vencer a nós mesmos, conseguimos a comunicação com os bons espíritos. Quando trabalhamos no bem e colocamos o bem como ideal em nossa vida, estamos irmanados com a espiritualidade superior que nos ajuda, nos alimenta e nos sustenta na encarnação. É verdade, Moisés. Tudo o que o nosso espírito deseja é esse crescimento. Façamos a nossa parte, criando boas ligações, mantendo a conduta cristã para que estejamos sempre saudáveis espiritualmente.